3, 8, 1, 6, controle Salvador, sendo identificação, de tua vez chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste de altimetro 014. CFG, chegada a Mari, 050, 014, ajuste, 3, 8, 1, 6, 3, possível approach, Itápio. Autorizado direto Itápio, 3, 8, 1, 6. Autorizado direto Itápio, muito obrigado, 3, 8, 1, 6. TAM 3520, ideal de descida. TAM 3520, serviço radar encerrado, 64 milhas, nordeste de Salvador. Chama agora o controle Aracaju, 120.3 e... Aracaju, 203, obrigado, bom dia. No localizador com capacista, passarela 2224. Passarela 2224, chama agora a torre 118.9. 118.95, grata, um bom dia, um bom trabalho, 2224. Torre Salvador, bom dia, passarela 2224, estabilizado, é, VLS 78 da Mandela. 2224, bom dia, existe na 0 no mais, passando aproximação, aguardando autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando autorização de pouso, 2224, passarela. Autorizado o pouso no 02224, passarela. para a direita, chame solo, 121-21. 121, levar a direita 22, dois cortes para celebrar. Altímetro no 014, reporte estabilizado. Estabilizado, LS, X-ray, NSW, no 014, reporte estabilizado, na 3, 8, 9. Solo Salvador, bom dia, passarela 2224, livrando a sucessão. 2224, bom dia, posição 8, Alfa Juliette. Alfa Juliette, posição 8, graças. Siga.